Achou que eu era um viciado em fazer coisas erradas. Muitas fitas na sacola, muita treta na balada. Em algum lugar da infância meu coração morreu. Virei um sangue frio, meu sentimento se perdeu. Em meio a toda a miséria que tivemos que passar, as tendências difíceis que tivemos que enfrentar. Amigos de verdade te ajudam a resolver os problemas. Se preocupam de verdade com o seu demente. Se bobear, eles sofrem também. Um mundo seu verdade ajudam a se sentir bem. De tipos bons eram aqueles que a gente zoava pra caramba. Mas chega a polícia acabando com nossa roda de samba. Será que isso nunca vai acabar? Minha mãe me perguntava se eu ia mudar. Eu dizia que sim, mas vou continuar sempre o mesmo até o fim dos tempos. Troca essas quebradas e cura a ferida. Troca a mão armada por uma nova vida. Troca essas quebradas e cura a ferida. Troca a mão armada por uma nova vida. Troca essas quebradas e cura a ferida. Troca a mão armada por uma nova vida. Senhor, me perdoe por essa vida de pecados. Meu olhar de mar parece que assusta até os meus chegados. Tomo um sorriso faz um tempo. O nascimento inesperado é pior pra uma criança do gueto. Minhas atitudes me deixam andando sozinho, como um vira-lata sem destino. Vendo o mundo em câmera lenta. Às vezes saio pra ver o mar entrar de cinzenta. Fumava uma eva e depois voltava pra davar-me. Quem eu posso confiar nesse mundo frio e colunista? Agora quem tem o dom de me dizer se estou certo ou errado? Em viver a minha vida como fora da lei, solitário. Continuo e forte nesse mundo cheio de invejosos, mas nunca derrubarão aqueles que são corajosos. Troque essas quebradas e cura a ferida. Fique a mão armada por uma nova vida.